onde cresci. As pipas rasgam o céu logo de manhã. O barulho no asfalto é das rolimã. Disputa só no fliperama com ticket. Quem tem muito não tem moto, tem mobilete. Fliperama o lugar certo pra bater um racha. Na street ou na The King, quem perder que paga. Das peladinhas na rua ao garrafão. Se encostar na linha, corre, vai tomar tapão. Já tive Atari, Nintendinho, Mega Drive, Odyssey 64, Xbox, PlayStation 3. Muita saudade dos amigos das fitas antigas. Quem nunca andou 10 km pra jogar uma ficha? Perdi pro Blanca de terceira e vim embora. Mas valeu cada segundo por aí afora. Os dias longos, descalço, não pega nada. Saudades mil, Romero Gil, minha quebrada. Passamos, só ficou saudades, só ficou saudades. E quem se viu não se deu. De tudo que se foi, de todos os parceiros, lembro com saudades, saudades. Romero Gil, é, lembro uma pá que já foi embora. Atleticano chato, Cleverson tá na memória. Saudoso quem já tem um tempo que você se foi. Lobinho, Ed, maluco, Tonho não tiveram boi. Siriba, Buda, Prego, Xarel e o Vaguinha. Muita treta, Bicudo, Marcin. Parceiro de mil anos, meu brother, Fábio Lorim. No rolê, com Dentão, já não tão aqui. Dos combates na street, lembrei do Danilo. Com um pacote, morreram a tiros. Sem dever, tipo Teta ou Samuca na machadada. Agonizou a noite toda por uma tela usada. Clemerson, Luca, da Lua e o Galego. É tanta gente que eu às vezes me perco. Mas sim queixada, o rei das empinadas. Todos vocês fazem parte da minha quebrada. Não há mais o que fazer. De tudo que vivemos, de tudo que passamos. Só ficou saudades, só ficou saudades. Quem se viu não se deu. De tudo que se foi, de todos os parceiros, mesmo com saudade, saudade. Viu, não se deu. De tudo que se foi, de todos os parceiros, mesmo